Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser o que somos. Um programa de Matilde Pacheco. Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver. Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser. Caetano Emanuel Teles Veloso nasceu no dia 7 de agosto de 1942 na cidade baiana de Santo António da Purificação, o quinto dos seis filhos do casamento de José Teles Veloso, funcionário público da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e de Claudionor Viana Teles Veloso, mais conhecida como Dona Cano. Um menino franzido, sensível, que cedo demonstrou interesse pela pintura e música. Gostando de cantar os temas que ouvia na rádio, Caetano morou em Santo Amaro até 1960, ano em que se mudou para Salvador. Nesse período, houve um interregno de um ano, 1956, passando uma temporada na casa de uma prima no Rio de Janeiro, tendo a oportunidade de ver de perto o mundo encantado da Rádio Nacional com os artistas que tanto admirava. Dois acontecimentos principais determinaram a sua opção pela música. Aos 16 anos, ouviu, num programa da rádio Meyrink Veiga, a canção Chega de Saudade, pela voz de Marisa Gata Mansa, e tomou conhecimento do disco homónimo de 1959, de João Gilberto. As maiores influências musicais desta época foram alguns cantores em voga, como o Rei do Baião, Luís Gonzaga, e repertório de maior apelo regional, como Sambas de Roda e Pontos de Candomblé. Em 1961, intensifica-se o seu interesse pela música, graças à bossa nova, particularmente o cantor e violinista baiano João Gilberto, e pelo cinema, graças ao Cinema Novo, particularmente o realizador Glauber Rocha, também baiano, e pelo teatro. Caetano escreveu críticas de cinema para o Diário de Notícias, cuja secção cultural é dirigida pelo próprio Glauber Rocha. Aprendeu a tocar violão e cantou com a irmã Maria Betânia em bares de Salvador. Os seus primeiros trabalhos musicais foram uma banda sonora para a peça teatral Boca de Ouro, do escritor Nelson Rodrigues, no qual Maria Betânia participou em 1963, e para a peça A Exceção e a Regra, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, encenada por Álvaro Guimarães. Caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Monumento de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, tá, tá, tá. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, tá, tá, tá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, ia, ia, ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, ia, ia, ia. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da da, Carmen Miranda, da da da da. Viva a banda, da da, Carmen Miranda, da da da da. Viva a banda, da da, Carmen Miranda, da da da da. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo é estar aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos pra lavar, leia um romance. As contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Panos pra lavar, leia um romance. Leia Elzira, Morta Virgem, o Grande Industrial. Eu por aqui vou indo muito bem. De vez em quando brinco carnaval e vou vivendo assim felicidade na cidade que eu plantei pra mim. E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Atrevido salió de palos un día, iba con 3 carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Hacia la tierra cubana con toda su valentía. Fue con las 3 carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Muita cosa sucedeu daquele tempo pra cá. O Brasil aconteceu, é o maior que há. Navegante atrevido saiu de Palos um dia, vinha com 3 caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Em terras americanas saltou feliz certo dia, vinha com 3 caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Mira tu que coisas passam, que alguns anos depois en esta tierra cubana yo encontré a mi querer. Viva el señor Don Cristóbal, que viva la patria mía. Vivan las 3 carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. Viva Cristóvão Colombo, que para nossa alegria veio com três caravelas, la pinta, la niña e a Santa Maria, e a Santa Maria, e a Santa Maria. Aluno da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1963, esteve numa turma à qual pertenciam outros jovens com vocação musical, entre os quais o fiel amigo e parceiro Gilberto Gil. Em meados de 1964, Caetano Veloso recebeu a incumbência de organizar o espetáculo de inauguração do Teatro da Vila Velha, designado por Nós, por exemplo, incluía Caetano, Gil, Betânia, Gal Costa e Tom Zé, entre outros. From the rudder to the sail, oh, my boat is empty. Yes, my hand is empty. From the waist to the nail. From the ocean to the bay. Oh, the sand is clean. Oh, my mind is clean. From the night to the day. Misturando canções e textos, Nós, por exemplo, acabará por influenciar a concepção de espetáculos de estrutura semelhante que virão a ser feitos no Rio de Janeiro e em São Paulo, pouco tempo depois. Em Salvador, conheceu João Gilberto, para si um dos artistas mais importantes do Brasil e uma das principais referências da sua trajetória artística. Abandonou a faculdade e acompanhou a sua irmã Betânia, chamada ao Rio de Janeiro para substituir a cantora Nara Leão no espetáculo Opinião. Gil, Gal Costa e Tom Zé também se transferiram para o sul do Brasil. Gravou o seu primeiro single com as faixas Cavaleiro e Samba em Paz, ambas de sua autoria, pela RCA. Pela mesma editora e também em single, Betânia dá voz a É de Manhã, um tema do irmão, e Carcará, com um texto retirado de um relatório da Sudene sobre a migração de nordestinos expulsos da terra pela seca e pela fome. Carcará foi sucesso instantâneo para a então desconhecida jovem Maria Betânia, então com 17 anos. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome, carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come, carcará. Lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará. A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei? É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido. Passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. Vamos passear nas veredas no alto, meu amor. Há uma cordilheira sob o asfalto. A estação primeira de Mangueira passa em ruas largas, passa por debaixo da avenida Presidente Vargas. Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos. Vamos desfilar pela rua onde Mangueira passou. Vamos por debaixo das ruas. Debaixo das bombas, das bandeiras, debaixo das botas. Debaixo das rosas dos jardins, debaixo da lama, debaixo da cama, debaixo da cama, debaixo da cama, debaixo da cama, debaixo da cama, debaixo da cama. Sei que o mundo é grande e o mar de ondas se faz, mas nasceu junto com o rio o canto que eu canto mais. O rio só chega no mar depois de andar pelo chão. O rio da minha terra deságua em meu coração. Onde ela mora, por ela bate o pandeiro, por ela canta a viola. Enquanto ela está sambando, ninguém mais entra na roda. Enquanto ela samba, as outras ficam do lado de fora. E quando ela para o samba, se acaba na mesma hora. Valha-me Deus se ela para, para o samba e vai-se embora. E eu quero falar com ela e ninguém sabe onde ela mora. Ninguém sabe sua janela, ninguém sabe sua porta. Quem sabe se ela é donzela, quem sabe se ela namora. E depois o samba acaba e ela fica na memória. Por ela bate o meu peito, por ela a viola chora. Que menina é aquela que entrou na roda agora? Ninguém sabe nessa terra me contar a sua história. Que menina é aquela que entrou na roda agora? Ela tem um remeleixo que valha-me Deus Nossa Senhora. Ela tem um remeleixo que valha-me Deus Nossa Senhora. Ela tem um remeleixo que valha-me Deus Nossa Senhora. Ela tem um remeleixo que... Thank you. Na segunda metade do ano, Caetano Veloso participou com Gil, Gal, Betânia e Tom Zé no espetáculo Arena Canta Bahia, dirigido por Augusto Boal e apresentado no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo. O seu primeiro LP, registado com Gal Costa, foi Domingo, em 1967, produzido por Dorival Caymmi e editado pela Philips. Domingo tinha uma sonoridade bossa novista e a ele pertence o primeiro êxito popular da carreira de Caetano Veloso, a canção Coração Vagabundo. O tema, Um Dia, do repertório deste álbum, recebeu o prémio de melhor letra no 2º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. No mesmo ano foi lançado o seu primeiro LP solo, Caetano Veloso, com faixas como No Dia em que Vim-me Embora, Tropicália, Soy Louco por Ti, América, Super Bacana e Alegria, Alegria, que, ao som das guitarras elétricas do grupo argentino Beat Boys, enlouqueceu o 3º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em outubro de 1967. Era o início do tropicalismo, movimento que representou uma grande efervescência na música popular brasileira. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. O tropicalismo, ou movimento tropicalista, foi uma tendência cultural da segunda metade da década de 1960. Embora a música fosse a sua expressão principal, o tropicalismo envolveu outras formas de arte, como o cinema, o teatro e a poesia. Os sinais distintivos foram as inovações estéticas radicais que mesclavam elementos de manifestações tradicionais da cultura do Brasil, nomeadamente a união do popular com a vanguarda, a fusão das tradições brasileiras com tendências estrangeiras da época, misturando, por exemplo, o baião, o caipira, a música pop e o rock. O tropicalismo misturava influências da música popular internacional, em especial dos Beatles, de várias tendências da música autóctone, do cinema de Glauber Rocha, do projeto de arte ambiental de Hélio Oiticica, de onde veio o nome Tropicália, da antropofagia literária de Oswald de Andrade, cuja peça O Rei da Vela acabara de ser ressuscitada por José Celso Martinez Correia, da poesia concreta dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e de Décio Pignatari, intelectuais que se entusiasmaram com o movimento, dando-lhe suporte teórico. A ideia era obter um produto de síntese de todas essas influências para revolucionar a música brasileira, renovando-a e tornando-a mais universal. Gilin, gin, dring, gil, rouxinol, gilin, gin, dring, gil, rouxinol. Ah, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Mas... O tropicalismo foi um movimento mais discutido do que praticado, talvez pelo facto de ter ficado em evidência apenas por um curto período, entre setembro de 1967 e dezembro de 1968. É inegável, porém, que exerceu alguma influência no trabalho de compositores e cantores, além de contribuir para a amenização de preconceitos, como o existente contra os instrumentos elétricos. O álbum Tropicália, ou Panis e Circenses, de 1968, foi um disco coletivo que reuniu outros nomes consagrados do movimento, como Nara Leão, Os Mutantes, Torquato Neto, Rogério Duprá, Capinã, Tom Zé, Gilberto Gil e Gal Costa. A canção É Proibido Proibir, da autoria de Caetano, originou um dos muitos episódios antológicos da eliminatória do 3º Festival Internacional da Canção, na TV Globo, no Teatro da Universidade Católica em São Paulo, a 15 de setembro de 1968. Vestido com roupa de plástico, acompanhado pelas guitarras distorcidas de Os Mutantes, Caetano Veloso emite de improviso um histórico discurso contra a plateia e o júri. "Vocês não estão entendendo nada", gritou ele. A canção foi desclassificada, mas editada em single. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. E cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Morena quem temperou, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, cigana quem temperou,

noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua amansa e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Grande borboleta, leve numa asa a lua e o sol na outra, e entre as duas a seta. A grande borboleta seja completamente solta. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, pois ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Tigresa de unhas negras e íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, pois

deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó dará, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar, cara, minha cuca ficar, ó dará. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó dará. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço te dará. Deixa eu dançar, eu cantar, que é pro mundo ficar, ó dará, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Na manhã de 27 de dezembro de 1968, Caetano e Gil foram acordados em São Paulo por agentes da Polícia Federal, que, numa ação muito rápida, os enfiaram numa caminhoneta e levaram para o Rio de Janeiro sem explicações. Desde o início da sua carreira, que Veloso sempre demonstrou uma posição política contestatária, sendo até confundido como um militante de esquerda, ganhando por isso a inimizade da ditadura militar instituída no Brasil de 1964 a 1965. Por esse motivo, as suas canções foram frequentemente censuradas neste período e algumas até banidas. Em 1968, Veloso e Gilberto Gil foram presos, acusados de terem desrespeitado o hino nacional e a bandeira brasileira. Foram levados para o quartel do exército do Marechal Deodoro e as suas cabeças foram rapadas. Tudo comer, tudo dormir, tudo no fundo do mar. Tudo escuros pra minhas lágrimas esconder,

vamos, dançamos, damos mãos ao dia. Uns pés, uns mãos, uns cabeça, um só coração. Uns amamos, andamos, avançamos também. Uns sem, uns sem, uns vem, uns tem, uns nada tem. Uns mal, uns bem, uns nada além. Nunca estão todos. Uns bichos, uns deuses, uns azuis, uns quase iguais. Uns medos, uns mais, uns médios, uns por demais. Uns masculinos, uns femininos, uns assim. Uns meus, uns teus, uns adeus, uns filhos de Deus. Uns dizem fim, uns dizem sim. E não há outros. Uns vamos, dançamos, damos, damos ao dia. Uns pés, uns mãos, uns cabeça, um só coração. Amamos, andamos, avançamos também. Uns sem, uns sem, uns vem, uns tem, uns nada tem. Uns mal, uns vem, uns nada além. Nunca estão todos. Uns bichos, uns deuses, uns azuis, uns quase iguais. Uns medos, uns mais, uns médios, uns por demais. Masculinos, uns femininos, uns assim. Uns meus, uns teus, uns adeus, uns filhos de Deus. Uns dizem fim, uns dizem sim. E não há outros. Foram encarcerados durante 2 meses. Libertados a 19 de fevereiro de 1969, seguiram para Salvador, onde tiveram de se manter em regime de confinamento, sem aparecer nem dar declarações em público e com a obrigação de apresentação diária na Polícia Federal. Em julho de 1969, após 2 espetáculos de despedida no Teatro Castro Alves, nos dias 20 e 21, Caetano e Gil partiram com as suas mulheres para um exílio na Inglaterra. Ao contrário de Gilberto Gil, que procurou tirar partido do que lhe oferecia a grande metrópole, para Caetano Veloso a estadia em Londres representou um sonho obscuro, um período de fraqueza total, conforme declarou no livro Verdade Tropical. Morando com a mulher, Dedé Gadelha, com quem se casara a 20 de novembro de 1967, com o casal Gil e Sandra, a irmã de Dedé, e o empresário Guilherme Araújo, em Chelsea, e depois, só com Dedé, noutros endereços, procurou passar a maior parte do tempo conversando com os coabitantes e muitos amigos que o visitavam. Não se interessava muito pela cidade. Para sustento, este grupo recebia do Brasil 1.500 dólares mensais, o máximo permitido pela lei, ou seja, 300 dólares para cada um. De Londres, Caetano enviou artigos para o tabloide carioca O Pasquim e canções novas para intérpretes como Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Assistiu a um espetáculo dos Rolling Stones. Começou a apresentar-se em palcos ingleses e de outros países da Europa. Editou, na Inglaterra, o primeiro disco concebido e gravado no exílio, Caetano Veloso, em 1970, pela etiqueta Famous, da Paramount Records. No repertório, 6 canções escritas em inglês e uma recriação de Asa Branca, de Luís Gonzaga e Humberto Teixeira. A gravação deste último tema exprime a profunda tristeza que Caetano vivia por estar longe do seu país. Levará uma semana até chegar, junto com mais dois ou três outros cabras que estarão lá. No último pau de arara. Se essa viagem comprida fosse um cordel, seria boa saída acabar no céu. Se essa viagem comprida fosse um cordel, seria boa saída acabar no céu. Só que esse conto que eu canto é pra lá dizer. Em 1972, regressou definitivamente ao Brasil. Em novembro, participou num espetáculo com Chico Buarque e o grupo vocal MPB4, no Teatro Castro Alves, em Salvador, transformado no LP, Caetano e Chico, juntos e ao vivo, que reconciliou os tropicalistas com a ala política da MPB. A este seguiu-se a gravação de Araçá Azul, 1973, o quinto álbum de estúdio da carreira solo do cantor. Um disco vanguardista que desagradou a muitos e registrou recorde de devolução. Em Verdade Tropical, Caetano dedicou-lhe um capítulo inteiro que termina assim: a aventura que se iniciou para mim com o tropicalismo não acabou nunca. Não me causa demasiada estranheza. No entanto, quando ouço dizer que o Araçá Azul marcou o final de uma etapa, infere-se o término da etapa do tropicalismo rebelde e sem lei. Já reconhecido como um dos mais talentosos poetas compositores brasileiros, audacioso, ambíguo às vezes, com especial vocação para a invenção e experimentação, Caetano prosseguiu a sua carreira em 1975, com a edição dos álbuns Joia e Qualquer Coisa. Projetadas para um álbum duplo, estas gravações acabaram por surgir em discos separados, tendo o segundo vendido o dobro dos exemplares do primeiro. Água, guamai. pássaro, pássaro pairando, pássaro momento, pássaro ar, pássaro ímpar, parou, pousar, parou, repousar. Pássaro som, pássaro parado, pássaro silêncio, pássaro ir, pássaro ritmo, passa, voou, passa, avoou. Pássaro par, pássaro pássaro pairando, pássaro momento, pássaro ar, pássaro ímpar, parou, pousar, parou, repousar. Pássaro som, pássaro parado, pássaro silêncio, pássaro ir, pássaro ritmo, passa, voou, passa, avoou. Pássaro par. Beira de maré na América do Sul, um selvagem levanta o braço, abre a mão e tira um caju. Um momento de grande amor com a minha música. Fora isso, somente amor. Vislumbro certas coisas de onde estou. Violão, madrugada, nesse quarto de hotel. Logo mais sai o ônibus pela estrada embaixo do céu. O estado de São Paulo é bonito, penso em você e eu. Cheio dessa esperança que Deus deu. Quando eu cantar pra turba de Araçatuba, verei você. Já em Barretos eu só via os operários do ABC. Quando chegar em Americana, não sei o que vai ser. Às vezes é solitário viver. Deixo fluir tranquilo naquilo tudo que não tem fim. Eu que existindo tudo comigo depende só de mim. Vaca, manacá, nuvem, saudade, cana, café, capim. Coragem grande é poder dizer sim. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. volta não, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Ileaiê, como você é bonito de se ver. Ileaiê, que beleza mais bonita de se ter. Ileaiê, Ileaiê, como você é bonito de se ver. Beleza mais bonita de se ter. Ileaiê, sua beleza se transforma em você. Ileaiê, que maneira mais feliz de viver. Ileaiê, como você é bonito de se ver. Ileaiê, que beleza mais bonita de se ter. Ileaiê, como você é bonito de se ver. Ileaiê, que beleza mais bonita de se ter. Sua beleza se transforma em você. Ileaiê, que maneira mais feliz de viver. Ileaiê, como você é bonito de se ver. Ileaiê, que beleza mais bonita de se ter. Você é bonito de se ver. Ileaiê, que beleza mais bonita de se ter. Ileaiê, sua beleza se transforma em você. Ileaiê, que maneira mais feliz de viver. Você é bonito de se ver. Ela ela não fuma mais. Ela fumava muito, mas não fuma mais. No ano seguinte, Caetano, Gil, Betânia e Gal juntaram-se e, com a designação de Doces Bárbaros, apresentaram-se em Digressão Nacional, a qual veio a ser um disco e um filme. O artista completou a década num espetáculo com Betânia, que originou um LP. Participou no Festival de Arte e Cultura Negra na Nigéria, onde se familiarizou com a Juju Music. Gravou os álbuns Bicho, em 1977, que continha os temas Odara, Um Índio, Tigresa e Leãozinho, uma homenagem ao baixista Dadi Carvalho. Muito Dentro da Estrela Azulada, em 1979, que apesar dos temas Sampa e Terra, recebeu críticas e vendas negativas. E o bem-sucedido Cinema Transcendental, em 1979, que inclui Cajuína e Menino do Rio. E ela disse: hoje em dia acendem poucos isqueiros na plateia, porque pouca gente. gente fuma. Ela é tão jovem e tem saudade do tempo em que muita gente tinha isqueiro. Eu tenho amor por ela. O cigarro é uma invenção dos índios da América do Sul. Na década seguinte, em 1981, o espetáculo Outras Palavras, após ser registado, deu-lhe o primeiro disco de ouro com 100 mil cópias vendidas. No seu repertório estão, além da canção homónima, Rapte-me Camaleão e Vera Gata, que, respectivamente, homenageiam as atrizes Regina Casé e Vera Zimmermann, suas amigas. Ainda no mesmo ano, participou com Gilberto Gil e Maria Bethânia no LP Brasil, de João Gilberto, o ídolo dos três. Nos anos 80, gravou mais 6 álbuns, dos quais se destacam Uns, em 1983, o seu disco preferido, com a canção homónima, Você é Linda e Eclipse Oculto, Velo, em 1984, e Estrangeiro, em 1989, todos da editora Philips. Embora comercialmente lucrativo, dando-lhe um disco de platina, 250 mil cópias, o espetáculo gravado ao vivo Totalmente Demais, de 1986, não é dos mais apreciados pelo artista. Também nesse ano, realizou o seu primeiro trabalho cinematográfico, o documentário Cinema Falado, com entrevistas a diversas personalidades, entre elas Júlio Bressan, Regina Casé, Gilberto Gil, Elza Soares, Lulu Santos, António Cícero, Hamilton Vaz Pereira, Chico Dias e Dorival Caymmi. Após terminar o casamento com Dedé, a mãe do seu filho Moreno, casou-se em 1985 com Paula Lavigne, 3 anos depois de a ter conhecido. Ele tinha 40 anos e ela 13 quando tiveram a primeira relação sexual. Da união nasceram 2 filhos, Zeca e Tom. Divorciaram-se em 2004. Na última década do século XX, Caetano Veloso intercalou as atividades artísticas com a escrita de Verdade Tropical, uma volumosa autobiografia na qual também explica as suas ideias e experiências, especialmente o tropicalismo. Este é o seu segundo livro, sendo o primeiro Alegria, Alegria, publicado em 1977. Uma coletânea de ensaios sobre cinema escritos na juventude, em Salvador. Eu vim aqui me ajoelhar. Venha, venha trazer paz para o meu lar. Demonstrando a minha fé, vou subir a penha a pé pra fazer uma oração. Nos principais discos da década constam, entre outros, Circulador, de 1991, Livro, de 1997 e Prenda Minha, de 1998, com canções da sua autoria, Fina Estampa, de 1994, com repertório hispano-americano, e Omaggio a Frederico e Giulietta, de 1999, ao vivo, expressão de sua admiração por Fellini e sua mulher, que junta canções suas a clássicos das músicas populares italiana e brasileira. Em dupla com Gilberto Gil, lançou também Tropicália 2, em 1993, um álbum comemorativo dos 25 anos do tropicalismo. Uma comemoração enxuta, concentrada, sem a dispersão das grandes homenagens, e que não pretende ser um repensamento da Tropicália, esclareceu Gil na entrevista para o Jornal do Brasil. Trazer paz para o meu geisha, caboclo e máscara.

seu irmão e ele e a mãe do seu irmão. Minha mãe e eu, meus irmãos e ele e os pais da sua mãe e a irmã da sua mãe. Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite, tem o dia, a poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor e tem o mote, tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa, eu digo que ela é gostosa. Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e o irmão da sua mãe. As boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite, tem o dia, a poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor e tem o mote, tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa. Eu digo que ela é gostosa. Sua mãe e eu, seu irmão e o irmão da sua mãe. No escuro, cultuavam outra Idade Média situada no futuro, não no passado. Sendo incapaz de te acompanhar, atava Babel de economias, as mil teorias da economia, recitadas na televisão, tais irredutíveis ateus. Simularam a religião e o espírito era o sexo de Pixote. Então, na voz de algum cantor de rock alemão, com ódio aos que mataram Pixote à mão, nutriam a rebeldia e a revolução. E os 30 milhões de meninos abandonados do Brasil, com seus peitos crescendo, seus paus crescendo, e os primeiros mestres compunham as visões dos seus vitrais, seus apocalipses mais totais e suas utopias radicais. Anjos sobre Berlim, o mundo desde o fim. E no entanto era um sim, e foi, era e é e será sim.

Já no século XXI, gravou o CD A Foreign Sound, em 2004, com canções em língua inglesa. Nesse mesmo ano, foi considerado uma das mais respeitadas e produtivas pop stars latino-americanas no mundo, com mais de 50 álbuns publicados, incluindo canções em bandas sonoras de longas metragens como Hable Con Ella, realizado por Pedro Almodóvar, em 2002, Frida, uma biografia de Frida Kahlo, realizada por Julie Taymor, em 2002, São Bernardo, realizado por Leon Hirschman, em 1971, com argumento a partir do romance homónimo de Graciliano Ramos, Lisbela e o Prisioneiro, realizado por Guela Reis, em 2003, Tieta do Agreste, realizado por Cacá Diegues, em 1996, baseado no romance com o mesmo título do escritor Jorge Amado, A Dama do Lutação, realizado por Neville da Almeida, em 1978, baseado no conto de Nelson Rodrigues, O Quatrilho, realizado por Fábio Barreto, em 1995, O Coronel e o Lobisomem, realizado por Maurício Farias, em 2005, Orfeu, realizado por Cacá Diegues, em 1999, Proezas do Satanás na Terra do Leveitrás, realizado por Paulo Gil Soares, em 1967, ou O Pai O, realizado por Monique Gardenberg, em 2007, entre outros. You won't see me, you won't see, you won't see me, you lonely see, you won't see me, you lonely, you won't see. A discografia de Caetano Veloso compreende 48 álbuns, sendo 29 de estúdio e 19 ao vivo. Thank you. triste Bahia, ó, quão dessemelhante. Este programa teve locução de Maria Moura e João Soares Santos. Triste Bahia, ó, quão dessemelhante. Realização de Matilde Pacheco. Estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. Triste Bahia, ó, quão dessemelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Ó, quão dessemelhante, triste. Vastinha já foi a África. Vastinha já foi a África. Pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser. Triste, ó, quão dessemelhante, triste. E galo canto, e galo canto, camará. E cocoroco, e enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca, bandeira branca enfiada em pau forte, a foche. Yeah.